complicado, né? Ano de Copa do Mundo. 2014 faz 50 anos do golpe militar. E tem eleição também. Então o governo e o capital querem sufocar os movimentos populares. E a rádio como um veículo de propagação de ideias do movimento e das pessoas. E não só do movimento, mas também um movimento cultural que vem dentro da rádio. As músicas que são tocadas aqui não tem jabá, não tem uma gravadora que faça o esquema, as listas de música. Então, muitas músicas que tocam hoje na Rádio Muda não tocam em nenhuma outra rádio, né? Então, isso é bem importante entender que não é só o movimento político, engloba o movimento cultural. E isso, de alguma forma, causa impactos na política de dominação que é imposta hoje à sociedade e à população brasileira. Acho que esse é um preâmbulo geral. Acho que talvez só inaugurando, fazendo um pontapé inicial do debate, acho que os companheiros da Baixada podem contribuir melhor, falando um pouco da experiência, de como é que foi de como é que vem sendo desenvolvendo a rádio lá na Baixada. E então é isso. Aqui a gente agradece o STU por ter trazido, por ter emprestado a Kombi, foi bem importante. Ao companheiro Fernandão aí por estar colando aí com nós. E aos compas Lila e Fábio da Rádio da Juventude aí por ter vindo e todo mundo. Tamo junto aí, né, meu? Não vamos nem a PF, nem a reitoria e nem a Anatel vai impedir que a primavera cresça, né, meu? Mil mudas florescerão. Eu acho que esse é o recado da que a gente tem aí. E damos início aí ao debate. Oi, pessoal. Eu sou a Lila, da Rádio da Juventude, lá da Baixada Santista. A Rádio da Juventude é uma rádio livre também. A gente nunca nem tentou ter uma concessão de rádio comunitária, porque nunca foi a intenção da Rádio da Juventude. É uma rádio que fica na Vila Margarida, um bairro que contém uma das maiores favelas da Baixada, que é o México 70. Então, uma rádio dentro de uma favela, uma rádio livre dentro de uma favela é muito significativo, né? Porque quem que tem voz nessa sociedade, né? Não é a população que mora na favela. De forma alguma. Uma companheira nossa lá da rádio, semana passada, foi acordada com a PM dentro da casa dela, metendo o pé na porta e acordando e batendo nela e na filha dela. E a gente sabe que isso não acontece em qualquer bairro da cidade, né? Acontece em alguns, e isso não é falado na Rede Globo e nem na Record. No máximo vai ser falado na Rede Globo e na Record que aqueles favelados botaram fogo ou fizeram saque no supermercado, mas nunca vai falar como a polícia trata a população lá e como que a mídia dá voz a essa população, né, que não existe nenhuma. Então a Rádio da Juventude tá dentro dessa favela para construir um pouco de uma comunicação popular. E a gente é solidário à Muda e também está muito revoltado com o que aconteceu aqui. E a gente sempre fala, a Muda, a Várzea, tem a faculdade por trás, então é uma situação um pouco mais tranquila do que a gente que está lá no meio da favela e não tem nada por trás e tal. Mas também a faculdade não é retaguarda de ninguém, né? A gente sabe que a reitoria está aí junto com os caras e a hora que eles quiserem que a Muda saia daqui, eles que vão chamar, eles próprios vão mandar a Anatel para cá. Aí hoje eu vim aqui para Campinas e peguei um jornalzinho que circula por aí, que é o Metrô, que é um jornal popular, né, que a galera tem acesso, mas que é da mídia burguesa, que é também das grandes corporações aí. E esse jornal criminalizando completamente a Muda numa notinha no canto da folha. Não sei quem viu, mas muitos dos trabalhadores devem ter visto dentro do ônibus esse jornal, e é isso que aparece na grande mídia, né? Que a Muda foi fechada porque não tinha autorização para funcionar. Então não fala do histórico de luta, da importância que tem para a comunidade, só fala que era uma rádio sem concessão para funcionar. E eu acho que é isso, tem que meter... Eles meteram o pé na porta, a gente tem que meter o pé na porta de novo e assumir o nosso espaço de novo e quantas vezes for preciso, né? A gente não tem que ficar esperando autorização e nem pedir autorização de ninguém para falar, porque é o que o Paulo estava falando. A comunicação é um direito e está aí, e o ar tem que ser ocupado, e o ar não é só da Globo e, das outras corporações que fazem o monopólio da comunicação. Bom, vou passar a palavra aqui para o Fábio. Não, boa tarde. Eu sou da Rádio da Juventude também, e acho que a companheira aqui comentou legal a respeito, né? Falou, já deu mais ou menos um panorama do que é a Rádio da Juventude. Eu só acho que é importante eu dizer o porquê que a gente está aqui, né? E por que que a gente considera importante prestar nossa solidariedade à Rádio Muda, né? E o quanto essa experiência de rádio, né, que tem um longo tempo mais do que a gente, que tem 4 anos no máximo, o quanto ela foi importante para a gente ter uma mirada, né, um horizonte diferente da via institucional, isso é, diferente de esperar 5 a 10 anos para você ter uma autorização de uma rádio comunitária, né? Diferente de você ter que ficar prestando conta do que você está transmitindo, né? Diferente de você ter que verificar se não tem uma outra rádio comunitária transmitindo perto de onde você está, no raio de 1 quilômetro, né? Porque senão a gente também não poderia. E aí eu acho que a experiência da Rádio Muda, junto com a experiência de outras rádios livres, né? Isso é, as rádios que optaram pela ação direta, que optaram para não esperar, né, a via institucional e ter como premissa o que está, inclusive, na Constituição, que é o direito à livre expressão, né? E foram essas experiências que muito nos inspiraram a ligar o transmissor e a seguir nesses 4 anos aí de enfrentamento e resistência à comunicação livre, à livre expressão, à voz para quem não tem voz, e, enfim, à livre expressão de ideias. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui... A gente acha extremamente importante que essa experiência continue. Eu acho que é extremamente importante os laços de solidariedade agora aparecerem, né? E para nós e para quem articulou essa invasão, perceber que a gente não está sozinho, que ao longo desse tempo a gente construiu muita coisa, né? Muita coisa não palpável, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, e aí a gente solta aí para o debate e vamos trocando ideia. Então, eu estava tirando umas fotos, aí o pessoal, tipo P2, né, de terno, tirando foto e tal, mas não é nada. Eu sou o Daniel, do Advogados Ativistas, não sei se vocês já ouviram falar, é um coletivo de advogados lá de São Paulo, que está com uma página aí no Facebook, no .com também, Advogados Ativistas. E a gente veio prestar solidariedade, igual o companheiro falou, e se colocar à disposição para qualquer embate judicial na defesa aí da Rádio Muda, porque ela já tem a legitimidade de décadas aí, né? E a livre expressão tem que ser consagrada e efetivada. E é na rua que ela vai ser, através das pessoas, reivindicando esse direito, não deixando realmente que o monopólio subverta a cultura, subverta a população em geral. Tem que ter esses pontos de resistência, e é por isso que eu estou aqui, para me dedicar às causas desses coletivos que vem crescendo. Em São Paulo já são vários. Enfim, Hoje, como eu tinha uma audiência aqui em Sumaré, eu resolvi passar para conhecer, porque quer queira quer não, a rádio muda, mas está reverberando lá. O pessoal lá em São Paulo está ouvindo, o pessoal da Matilha Cultural, que fica bem no centro, na Praça Roosevelt, está divulgando, está falando sobre o que está acontecendo, enfim. Vocês não estão sozinhos. E precisando, estamos aí. Vou precisar ir embora, porque tem vários compromissos em São Paulo, mas fico informe aí, beleza? Então, boa tarde aí, todas as camaradas, os camaradas que estão aqui. Sou o Fernando, sou trabalhador lá da fábrica Flascô, com a fábrica ocupada. Sou mudeiro também. Eu, agora, no começo desse ano, está completando 15 anos que eu tive os primeiros contatos aqui na rádio e comecei a frequentar e fazer parte mesmo, fazem 15 anos. E me lembro dos programas dessa época. E sempre foi esse enfrentamento, cara. Sempre foi essa questão de manter a resistência, porque a nossa cultura de fazer uma comunicação diferente dessa comunicação que enfiam na cabeça das pessoas o tempo todo, né? Isso vai provocar mesmo que a gente seja atacado o tempo todo. E a gente sabe disso. E nós temos que estar preparado, na verdade, para quando tiver esses ataques, né? E os caras, eles vão agir sempre, certo? Pela trairagem, pelas costas, agindo fora até das próprias leis que eles mesmos criam, certo? E que vieram aqui na madrugada, levaram tudo. Aposto que tinha até bens pessoais aqui da galera, né? Levaram tudo, levaram a porta, levaram tudo, certo? Mas acho que isso daí não serve para desanimar a gente, não. Acho que a gente tem que propagandear aqui da nossa forma, do nosso formato, que há uma resistência aqui muito forte. E a rádio já está no ar de novo, certo? Mas quantas vezes for preciso, a rádio vai continuar no ar. Então é isso, essa é a resposta que nós já estamos dando, certo? A gente já está fazendo isso, sei lá, o pessoal fala 30 anos, ninguém sabe o número exato, né? Mas que começou a rádio desde as oficinas e, tá acontecendo um samba lá no bairro tal, lá no fundão aqui, Barão Geraldo. A galera ia lá com o transmissor e transmitia. Então ela sempre foi no início assim, uma rádio muito itinerante, sabe? E falar um pouco dessa questão da gente também, né, de a criação dos nossos próprios meios de comunicação, porque os que estão aí não servem para o que realmente a população precisa, o que a maioria precisa são os trabalhadores, né? População mesmo pobre que vive nas periferias, como a galera falou aqui, a gente não está sozinho nessa questão, tem muita rádio, rádio livre, tem no mundo inteiro, certo? Então aqui a rádio também é isso que a gente tem que mostrar para todo mundo, que não tem ninguém que tá sozinho, não. Né? Então o pessoal aí que veio, nós tivemos com a Rádio Luta, que é a rádio dentro da fábrica, que aí a gente, assim, para dar um nome, assim, mas de uma rádio operária, feita pelos operários da fábrica, junto com a comunidade, pô, tá uma rádio comunitária. Ah, mas é uma rádio que também, nos conceitos de rádio livre e tal, e rádio rural, e aí? A questão é um meio de comunicação que nós temos que ser realmente isso. Essa é a palavra-chave, que é livre, para fazer o tipo de comunicação que quiser. E nós estamos entrando num momento que o sistema está, né, se transformando também para pior, né, com essas repressões, esses ataques, essa política fascista, né, coisas piores do que quando a gente via até na época da própria ditadura, piores, certo? E aí a gente não vai se calar. Não podemos calar. A gente não está se calando. Dizer que todo mundo aqui de manter a cabeça erguida, ficar aqui, não tem nenhum criminoso. A rádio nunca ganhou um real sem fim lucrativo nenhum, nunca explorou ninguém, nunca fez uso de informação e música para se beneficiar quanto questão benefício próprio. A rádio é outra coisa, é outra situação, certo? Inclusive, se a questão é legislação. Se nós queremos ter que ter uma concessão de qualquer governo para poder fazer o seu meio de comunicação, vamos lá, então, se for o caso no Congresso, mudar essa porra aí, mudar, que é isso. Você foi lá e comprou suas pecinhas lá e montou, você aprendeu, você estudou, você conhece a tecnologia, até da questão da rádio digital, ir lá e montar o seu equipamento, isso é onde que existe um crime nisso, certo? O ar é livre, o espectro está aí, está poluído de milhões e milhões de informações, certo? Que E aí que tá. Eles, tudo é grana, tudo é para se beneficiar, tudo é através para concentrar riqueza cada vez mais, certo? Então a gente tem aqui na Rádio Muda o papel fundamental, assim, de manter essa cultura, né, de fazer essa comunicação desse jeito, com esse formato que sempre teve, não tem que mudar em nada. Mas nós estamos numa fase de, também de readequar em algumas coisas, que é de criar uma defesa. Uma defesa que nem como está aqui. O pessoal acampado aqui para não deixar levar de novo, que os caras podem vir, sempre vir na hora que não tem ninguém. Mas da gente criar essa mobilização, certo? Para cada um que tem a programação aqui, entendeu? É, contribuir para que a rádio tenha esse papel importante como uma arma contra, de defesa contra essas políticas que a gente está vendo aí, principalmente agora, que se apertando contra a questão de não poder se mobilizar. Daqui a pouco eles vão criminalizar a gente, porque a gente está sentado aqui conversando, porque nós estamos... É formação de quadrilha, eles estão dando... É o rebaixamento mesmo da politicagem, certo? Os caras estão mesmo realmente agora... Eles perderam realmente totalmente a vergonha na cara e estão criando... certo, medidas políticas para inibir as organizações populares, de tal forma que, como eu disse, pior do que até na própria época da ditadura, entendeu? Então, acho que a gente está no caminho certo aqui, pode contar com nós lá da fábrica. A Rádio Luta teve no ar durante um ano seguido, sem parar, transmitindo. A gente só não está com a rádio mais no ar porque os equipamentos ficaram muito danificados, não transmitia para 15 bairros em volta lá em Sumaré, e agora o transmissor se transmite muito pouco, assim, né? Mas a gente está fazendo as correrias para consertar e melhorar, e nós vamos colocar a rádio no ar agora de novo. Estamos pensando em março, começo de abril, e falar também que nós precisamos de mais gente lá. Até a gente até não pôs a rádio antes no ar por isso, porque a gente precisa de gente, que não é só ir lá, pô, tem um programa, faço o programa, toco música e falo livremente o que eu quero, mas de saber da importância, como eu falei, vou até repetir, de construir um meio de comunicação com a outra cultura, diferente desses meios de comunicação que a gente vê aí, certo? E aí que tá a molecadinha, a juventude, vai ficar ouvindo o quê? Vai ficar assistindo o Globo, vai ficar ouvindo essas rádios aí, tocando essas mesmas músicas, martelando na cabeça o dia inteiro, falando merda o tempo todo, vendendo coisa o tempo todo, entendeu? E a gente tem, sabendo o outro lado da situação, certo? Reforçar e ampliar, certo? Então, e é isso. E a rádio lá, quando a gente for colocar no ar, todo mundo bem-vindo, vai ter espaço para todo mundo lá. Queremos fazer uma grade cheia mesmo. Lá no, vai ser dentro do espaço cultural que a gente tem lá, que é a Fábrica de Cultura e Esporte, tem uma pista de skate. Tá rolando EJA lá, tá rolando várias atividades, a bateria, tá rolando várias coisas mesmo lá. Galera fechando o espaço inteiro de grafite. E aí a gente tá criando uma programação mesmo, e a rádio, nós vamos colocar no ar, entendeu? Estamos com as paradas todas lá. E isso a gente não tem que esconder, porque nós não somos criminosos. Nós não vamos fazer uma rádio escondida. A rádio está lá, é tal endereço, tal lugar. E se vir aqui é o seguinte, não leva nada aqui. E vamos segurar. E aqui quantas vezes o pessoal pegar o transmissor e correr, e outro segurar, fechar os caras da Anatel ali, entendeu? É isso daí, a nossa luta vai ser sempre essa. E vou passar o microfone aí. Acho que todo mundo podia falar aí um pouco, sugerir ideias, inclusive. Mas, e da gente participar, inclusive, assim, diretamente dessa discussão da política que estão usando de implementação de rádio digital no Brasil, que vai que cada vez mais ruma para banir mesmo as rádios livres, rádio comunitária, rádio operária, rádios rurais, entendeu? Então nós temos que estar realmente organizado e fazer um enfrentamento na luta nesse sentido, entendeu? Vou passar aqui o microfone. Não, só falar rapidinho aqui uma coisa que eu achei interessante e que para mim prova mais uma vez, apesar de eu acompanhar um pouco a Rádio Muda e não ter dúvida da legitimidade que ela tem, tem algumas coisas que acontecem que para mim só reforça a legitimidade que tem. O fato da Anatel ter que articular um horário que não tem ninguém aqui, né, que não tem movimento no campus, né, foi no domingo de manhã, né, e aí até, né, tem um lance deles terem articulado isso, né, pensando no momento que não tem ninguém no campus. E por que articular no momento que não tem ninguém no campus, né? Eu acho que poderia muito bem acontecer de ou a galera tocar um foda-se e falar, ah, tá fechando essa bosta, tinha que fechar mesmo. Diferente disso, né, eles vêm no horário que não tem ninguém, porque eles sabem que se tiver a galera aqui, a galera vai resistir, a galera, como já fez em outros momentos, a galera vai sair, a galera vai conseguir se organizar, se mobilizar no momento para impedir o roubo. Né? Então, eu acho que isso mostra, né, eu acho que essa mobilização da galera correr, né, e impedir o fechamento, como já aconteceu, né, e eles terem que articular um momento que não tem ninguém, eu acho que isso pra gente mostra muito mais, eu digo pra gente até que não tá aqui do lado, não tá aqui perto, tá lá na Baixada Santista, sabe da legitimidade, mas reforça muito mais, né, essa ação imbecil que eles fizeram, reforça o quanto a rádio tem legitimidade e o quanto ela tem condição de resistir e o quanto eles têm que mirabolar aí um roubo, né, tem que planejar um roubo mesmo, porque se eles chegarem aqui, né, com a cara limpa e falar, ó, vocês não têm direito, vão fechar isso aqui, eles não têm legitimidade de fazer isso. A rádio tem mais legitimidade de estar aí do que eles chegarem com qualquer bosta de documento, de cara limpa, em qualquer momento. Quer dizer, os caras têm que articular um roubo. O que foi o que eles fizeram. Você vê a porta. É absurdo. É. E eu acho que reflexo disso é o tipo de ataque que eles fizeram, né? Porque acho que até então os roubos que tiveram aqui antes, eles levaram equipamentos de som, transmissor e essas coisas. Mas acho que eles sabiam que eles não podiam deixar nada, porque aí eles tentariam ocupar o espaço, porque, veja bem, arrancar até a porta a marretadas é foda, né? Então, tipo, eu acho que Eu não estou aqui faz muito tempo, mas me parece que é o ataque mais feroz assim a Rádio Muda e tipo, vindo daqui de dentro. Então acho que a situação, mesmo a gente aí ocupando, eu acho que temos que nos esforçar para não sair daqui o máximo possível, para tentar aí não soltar esse osso que é nosso, esse mastro maravilhoso. Enorme. E, tipo, eu acho que é meio isso que eu queria falar e queria também agradecer as falas que tiveram aqui, que foram bastante, acrescentaram bastante. Alô. Então, a gente tem que ter em mente também que esse ataque à Rádio Muda, né, é um ataque de duas frentes, né, que foi a frente da Anatel, né, e a da Unicamp, né, que nunca teve um ataque da Unicamp assim, contra a Rádio Muda. Né, a gente tinha sempre um bate-papo assim, com o reitor, né, ele fazia essa vista grossa aqui para a Rádio Muda, né, e os ataques que a gente tinha aqui era só a Anatel, né, mas geralmente eles levavam o transmissor, né, e o mixer no máximo, né? Agora é a luta pelo espaço mesmo, né? De convívio, né? Que vem dessa série de ataques contra os espaços de convívio aqui da Unicamp, né? Tanto as cantinas, né? Como fica proibindo, né? Depois de um certo horário você circular por aqui, né? Como se a faculdade fosse só para você estudar, né? Acabou sua aula, você vai embora, não tem mais o que fazer, entendeu? Isso que faz parte aí dessa resistência contra esse ataque aí dos espaços de convívio aí da Unicamp, né? Que a gente vai ter que lutar aí, porque com certeza eles vão vir de novo, né? Tem que colocar logo essa porta aí. Então, não sei se tem mais alguém que queira falar alguma coisa. Falar se ouvir a Muda, como é que sente aí. Mas teve um documento que a gente teve acesso, o pessoal mandou hoje, e era um documento da Anatel mandando, dizendo pros agentes como fazer o fechamento das rádios, né? Esse documento é da data de 2012 e ele dizia que o principal alvo era a Rádio Muda, mas havia outros alvos também na cidade de Campinas, E uma das coisas que deveria ser feita era que o fechamento da rádio deveria acontecer domingo de manhã, às 6 da manhã, para evitar que, nesses termos, que a rede de contatos dos mudeiros fosse posta em prática e evitasse o fechamento da rádio. Então, esse documento da Anatel é de 2012. E eles voltaram a usar a mesma tática agora, né? Isso já indica o modus operandi deles e não foi ao acaso que aconteceu no domingo de manhã. Bom, acho que é isso. Então, a gente tem transmitido na 105.7, um transmissor de 5 watts, menor potência, baixa potência. 5. E os programas têm sido meio precário, né, pela condição que a gente está. Mas tem acontecido, a gente ainda está no ar e agora recuperamos espaço. Acho que vamos continuar, né? O espaço no ar e territorialmente também, né? Eu só queria falar também que eu conversamos lá com o pessoal do espaço já, alguns camaradas. Tem uns camaradas que tá aqui, o Binho, o Brunão, a Josi, que nos corre lá na fábrica também, na fábrica de cultura. E que a gente está pensando em fazer alguma atividade cultural com algumas bandas agora no mês de março lá, pra gente conseguir reunir a galera e fazer né, essa discussão de novo, trazer esse tema e fazer essa atividade cultural mesmo, pra gente inclusive arrecadar inclusive alguns fundos para retomar tanto a Rádio Luta como a Rádio Muda aqui de volta, certo? Então vamos discutir isso com alguns camaradas aqui da rádio, mas dizer abertamente, se tiver alguém que tem banda e tal, se quiser fazer um som, a galera que faz grafite, a gente tá pensando, já tava pensando nessa atividade. Então, propor aqui abertamente, né, sei lá, mais pro fim do mês de maio, pra gente ter um tempo para organizar certinho, certo? Então, fica aí aberto. Então, a gente trocar uma ideia, depois se quiser pegar os contatos, também pra gente melhorar aí essa organização dessa atividade cultural, de fazer lá no espaço. E eu acho que a gente tem que manter, por mais que teve a festival, que aconteceu aquela tragédia aqui, né, que enfim, que a lista de problemas foi grande com questão a prestar socorro e tudo mais, e discriminação que rolou por parte do pessoal daqui da própria universidade, né? E teve vários problemas, teve essa criminalização quanto à questão ao nome da rádio, né? Tentaram passar na mídia que a rádio é uma coisa ruim e que todo mundo tem que ficar contra e tal. Olha o que acontece lá. E dizer o contrário, que a gente tem que continuar mantendo nossas atividades culturais o tempo todo, através da música que a gente sempre toca na rádio, tanto transmitindo pela FM ou quanto pela internet, no radiolivre.org, e também ao vivo, pessoalmente, aqui o tempo todo, entendeu? Fazendo, acho que a galera tem que vir tocar, teve já Alcalinas que veio aqui, né? E acho que tem que ter essa questão mesmo, dizer que nós estamos com a visão cultural de uma comunicação diferente, onde que a arte não é mercadoria, a comunicação não é mercadoria, entendeu? Então tá aí uma saudação mesmo pra todo mundo que manteve essa resistência, meteu o pé na bunda dos caras aqui, que vieram aqui ocupar um espaço, né, deter um espaço que é público, e lá na fábrica a gente tá fazendo a discussão de tornar a fábrica pública. Mas público do jeito que é, por exemplo, a universidade pública aqui, não queremos nem de longe que seja parecido com isso. Pública sob o controle mesmo dos trabalhadores, da população, comunidade, entendeu? E é assim que tem que ser, e nem que for na marra, galera. É pra fazer paralisação e fazer greve, ocupar a reitoria como ocuparam mesmo recentemente, certo? E colocar que é um braço de ferro, não é eles batem, só batem e batem, a galera apanha calado, não. Acho que tem que todo mundo erguer a cabeça e partir pra cima também, certo? Então esse é um pouco o recado aí, contribuição na luta aqui da Rádio Muda. Então acho que é isso, acho que a gente pode encerrar, se ninguém tiver mais afim de falar alguma coisa. Só deixar um aviso, os companheiros que puderem dormir aí no acampamento aí, na ocupação, é importante. É importante também que os compas estejam aí no período da manhã, de manhãzinha, porque é o momento que os caras podem vir querer aprender, né? ou querer nos despesear, seja o que for. Então ali no período das 5h30, 7 horas da manhã, ter companheiros que estejam aí na rádio e manter o acampamento, né? Até o perigo se distanciar, né? Acho que é isso. Acho que mil mudas florescerão, né? Não tem outro slogan, né, mano? Já tem filha da muda, neta da muda. Então acho que é isso aí. Manter a luta, manter... se manter ocupado aí. E um salve para as Rádio Livre, né, mano? Licença. Além do da rádio? Rádio da Juventude. Além da Rádio da Juventude, a galera da Flasco, sempre presente, que tem um programa aí, né, na nossa Rádio Muda. E agradecer a Matilha Cultural, uma galera de São Paulo, que eu entrei hoje na internet. E eles estão com a divulgação pesada de auxílio à Rádio Muda. E a galera da Rádio Capivara também, que tá por sinal, a partir das 5 horas agora da tarde, eles estão com o programa coletivo, uma companheira nossa aí, a Lari, que está agora lá no... É na UFSCar? Lá? Isso. Lá na UFSCar e com Na Fossa, que rolava aqui na Muda, agora está rolando na Rádio Capivara. E eles também, pela internet, a galera de lá está fazendo uma divulgação bem pesada. Então, é só um agradecimento, assim, para quem... tiver na net e tudo mais, e que mil mudas floresçam. É isso.